Muito bom dia. Bom dia. Sempre a correr. Sempre a correr. E é como o carnaval vai ser. Vai ser sempre a correr. Bom dia primeiro a todos, a todo o auditório, a Rádio Nazaré. Obrigado pelo convite. Que é o meu colegas também, da Pedroneira, é verdade. Estamos todos da mesma equipa. Carnaval este ano um pouco a correr. Para o ano ainda vai ser pior. Para o ano ainda vai ser pior. Às vezes corro, já tenho tido anos que adorei, porque não se prepara nada e a coisa corre espetacularmente. É sempre tudo a correr, mas corre pronto, não há aquele tempo, agora há aquele vale, depois vem outro vale, não sei o quê, preparação, o carro, não sei o quê, o carnaval. E pronto, fica ali um bocado não é de aspas. Há um tempo mais relaxado, entre cada coisa acontece. E assim, quando às vezes é de repente, é um grande carnaval. Pronto, já estamos alinhados e eu penso que vai ser um grande carnaval. também acho que sim. Silvio, antes de irmos até à Associação Recreativa Pedroneirense, diz-me, tu, como folião da Nazaré, vais continuar a ter os mesmos géneros de brincadeiras? Estou noutras situações já. Ah, é? Acho que este ano estou noutra. Já estás noutro projeto? Noutro projeto. Ok. Noutro projeto de carnaval. Pronto, acho que os que eu estava, acho que vão continuar, penso que sim, e bem. Temos que mudar, acho que claro que sim. O carnaval é mesmo isto, nós vamos adaptando, como o carnaval também tem tido várias transformações. E temos que ver e viver o carnaval noutras vertentes, não? Temos que vermos sempre na mesma vertente. Nestes últimos anos mudámos alguma coisa e apercebi-me que se calhar me divertia mais noutra vertente, e este ano ano passado já experimentei, este ano vou para o mesmo, mais mesmo, uhum. Não, pronto, vai correr, é preciso que a gente se divirta e haja saúde. Principalmente, e haja saúde, exatamente. Principalmente, essa parte é o mais importante. Ora, Silvio, a Associação Recreativa Pedroneirense a festejar 90 anos? É verdade, 90 anos não é para todos, né? Não é? 90 anos não é para todos. É um marco, é um marco da Pedroneira, da nossa terra. Aliás, temos os nazarenos com 100 anos, a Biblioteca da Nazaré com 80 e tal, 90 também. Sim. Há uma associação coletividades agora, com já uma longa história de presença na vida e nas atividades culturais e desportivas do nosso concelho. A que se junta à Associação Recreativa Pedroneirense. É verdade. Vai ser um grande bolo. Digo eu. Depois, menos velas e mais bolo. Ora, muitas velas e pouco bolo. Ora bem, vamos lá para o carnaval, que é isso que nos traz aqui nestas emissões, precisamente do carnaval, para irmos conhecendo aquilo que vai ser projetado pelas salas, neste caso pela sala da Pedroneira, que, como sabemos, a associação viu-se impedida de fazer os seus bailes na Pedroneira, porque ficou sem a sala. Sim. O ano passado fomos até à Palmeira, não é? É. Como é que correu o ano passado, Silvio? Mesmo o impacto bem, é com as pessoas. Houve muita aderência. Pronto, o que nos importava também era o pessoal da Pedroneira, não é? Uhum. E houve muita aderência da malta da Pedroneira, que veio cá abaixo, e agradecemos imenso. Pronto, lá em baixo, ok, temos no centro, e a malta da praia já está cá em baixo. Também aderiu. É importante a malta da Pedroneira, porque ficaram sem sala, eles é que ficaram sem sala, né? Exatamente. A Pedroneira que ficou ali no vazio, temos a tentar compensar, porque nunca é a mesma, pronto, quer queremos, quer não, nunca é a mesma coisa, né? Uhum. Temos a tentar compensar com este baile, que o Mar Alto nos cede, e agradeço aqui publicamente muito, porque é um grande apoio, né? quer não, exato. São coletividades, né? Está bem que nós apoiamos uns aos outros, o Marol também, sim, precisa, ou qualquer outra coletividade precisa da Pedroneira, também lá estamos e cedemos e de bom agrado, mas pronto, nós agradecemos imenso. Correu bem, ano passado correu bem, espero que este ano também corra. Esta verba que se consegue através do baile de carnaval, embora penso que não seja é importante, mas não terá sido mais importante para vocês fazerem o baile cá em baixo. Era mais para que a Pedroneira não perdesse a tradição. É, não é? Mais manter a tradição, pelo menos o baile mais, já que a Pedroneira não tem que perder o carnaval, não é? Uhum. Mas pelo menos o baile de máscaras. Que, Porque se a padroneira desaparece com este baile, aparece outro a fazer este baile, isto quer queremos, quer não, é, pronto, é o ciclo das coisas, não é? E acho que este dia não se deveria perder, porque depois alguém que vai a alguém fazer este dia e perde o contacto, perde-se uma tradição. E já não basta lá a coletividade em cima. Para quem ia lá, frequentava o baile da Pedreneira, ter ficado sem ele, acho que pelo menos ter tentarmos, aqui uma compensação. Tentarmos compensar. Ora bem. Portanto, este ano voltamos ao Baile da Palmeira. Este ano voltamos ao Baile da Palmeira com outro mote que foi dado aqui por o amigo Cristiano de Cebola, agradeço também. Foi ele que inventou o mote. Foi a minha filha. Tu és um inventor. É amiga e pedimos pedimos algumas opiniões e ela falou com ele e ele então vai ser pedreira com os pés na areia. Que é para ficar aqui um meio termo. Vai ser, sim. Se ele quiser dar aqui uma palavrinha também que está aqui, agradeço imenso. Porque Cristiano. Também é da Pedreneira. Pois. Também é da Pedreneira, não é? Acho que só faz sentido. Não, por acaso foi, eu estava lá na Polónia e a Nádia que manda mensagem: é pá, olha, a gente precisa do mote. E eu tipo: é pá, o que é que eu digo agora? Comecei a escrever coisas e disse: olha, algum deles há de estar bom, vê lá o que é que eles acham. Mas agradeço. Eu fico muito contente por uma das minhas ideias tontas. Acho que fica, pronto. Tentamos aqui. Conciliar a pedreira com virmos cá para baixo, né? Ano passado a pedreira da Palmeira, este ano tem que haver aqui sempre um meio termo, né? para associarmos também, para ser lá em baixo, né? Uhum. E então ficou a pedreira com os pés na areia. Pronto, até porque pronto, agora a distância também é a mesma que se sentia antigamente. Antigamente é que parecia que a pedreira ficava um bocadinho mais longe, porque não haviam casas ali no entremeio, tínhamos o jardim da Pedralva e depois é que se iniciava a pedreira. Agora não está tudo pegado. Há bons tempos. Agora no instante está-se cá em baixo com os pés na areia, isso é verdade. E no que toca aos músicos, como é que vai ser? Olha, a banda vai ser a mesma, este ano mudaram de nome. Vai ser a banda do Plurinho. Em homenagem ao Plurinho ou da Pedreneira? É a mesma malta, é o Silvio Salvador, é o Vítor Coelho, é o Paulo Bigode, acho que é. É o Paulo Bigode, sim. É o Copa, é o Tiago Batalha, falta-me aqui o saxofone. Olha, Joaquim Pequês? Não, é o moço que tocava ali. Estava com eles ali no Valado. Pronto. Bom, não interessa. Passa à frente. Esse pessoal todo é do ano passado. Vai ser essa malta que vai lá estar. O DJ também é o mesmo, que é o Márcio Santos. Bom dia para o Márcio, que ele normalmente está a ouvir a gente. O Márcio também faz parte da equipa. Vamos tentar que corra. Se correr como ano passado, espetacular. Se for melhor, muito melhor, espetacular na mesma. Ora bem. Eu acho que é que, pronto, queremos é que a malta se divirta e que faça ali venha aderir ao Baile da Pedreneira, esta iniciativa. Merecemos ali. Que vai ser quando? Já agora? Vai ser no dia 24 de janeiro. De janeiro, portanto. Vai ser tudo já muito. É tudo em cima. Temos o Planalto, que também vai ser uma das nossas dia convidadas. 17, acho que é dia 17. Isto agora vai ser sempre a subir. É sempre a subir. Sempre a mar. Temos agora pronto, a marcha. Isto está tudo muito em cima. No forno, a marcha está no forno. Era para aparecer, mas já havia a letra, que foi o Tato que a fez. Quem está a fazer a música é o Anuno Abelha, quem vai cantar é o Vítor e o Silvio, o Salvador. Pronto, só que isto está tudo muito em cima. Está. E eu acho que isto, pronto, mas isso vai correr tudo bem. Claro que sim. É top. Até porque, tal como dizias, o ano passado houve bastante aderência do pessoal. Queres aquele que desceu da Pedreneira até ao Mar Alto, queres também o pessoal daqui de baixo, de lá de baixo. Sim. Que a gente está aqui no entremeio. Também aderiram e espera-se que este ano venha a acontecer o mesmo ou venha a haver mais pessoal a ir até lá, porque... É uma maneira também de celebrar a Pedreneira, a verdade é essa, não é? Acho que é apenas, basicamente. porque pronto, esta malta nova e já tem outro sentido da coisa do carnaval. Mas aquela malta da minha e para cima, uhum, da minha e para cima, ficaram sem sala, não é? Quer dizer, aqueles casais, é aquela malta nova, e pessoas mais de idade que frequentavam lá o baile, não é? Ficaram sem aquela. Era um vazio, não é? O carnaval deles era esse. Era esse, não é? Exatamente. Era, nem tanto era. Porque a Pedreira, uhum, não tem a animação que tem Nazaré cá embaixo o ano todo, como o sítio também não. Agora tem outra forma de animação. De animação durante o ano. Mas a Pedreira ficou ali um vazio e acho que não se deve perder, quer dizer, esta. Quem sabe, no futuro, é, a Pedreira não venha a ter. Sim, eu penso que seja nova... a ideia. Eu penso que a coletividade está a trabalhar para isso, para ter uma nova sede, não é? Porque ficou sem a sede, vai para lá o tribunal. Epá, e a Pedreira precisa de animação. Precisa de entretenimento. Precisa de dar lugar a outras coisas e que fazem parte da sua história, desta história dos 90 anos. Eu lembro-me quando era miúda, o baile era dos bailes mais procurados e também a sala estava sempre cheia, sempre à cunha. Já foi há muitos anos, é verdade, mas calhar o Cristiano é muito mais novo e ainda se lembra de bailes da Pedreira. Então, a Pedreira tinha o baile a caminho do carnaval, tinha o baile no dia de São Brás, quando o carnaval era quase em março. Tinha bailes da Pinha. Da Pinha, não havia bailes. E a malta, quando pronto, era esse a caminho do São Brás, né, chegavam a fazer, havia dia. Eu não sei se não havia baile de São Brás. Eu cheguei a vir do São Brás. Havia baile do São Brás, havia baile do São Brás, e depois ainda havia baile a caminho do carnaval. Cheguei a vir do São Brás e parámos lá. Havia assim, pronto, e aquilo perdeu-se. Acho que tem que se voltar a ativar, porque faz falta a Pedreira. A Pedreira não tem mais nenhum. É que ficou sem sal. O que é que a Pedreira tem neste momento? É o pavilhão. É o pavilhão, exatamente. Utilizam um pavilhão, podem fazer lá algum evento, mas a nível de sala, de festejo, não tenho, quer dizer, não há mais nada. Não faz sentido. Portanto, há que dar força aqui também à Associação Criativa Pedreirense. Então, acho que eles vão tratar disso e faz falta também para eventos, para umas festas, para as crianças na Pedreira, era lá muito que se fazia essas festas. Festa, a Associação... A festa de Natal e seria, por aí fora. Ali o espaço da sala de baile para festas de aniversário e... Casamentos. Exatamente. Fazia ali parte. Até se fazia festa de Natal. Também? Sim. A Associação Recreativa chegou a fazer várias vezes festas de Natal. Sim, é verdade. Sim. E pronto, faz falta. Pronto, são fáceis, temos que nos adaptar, mas pronto, a coletividade está a trabalhar para isso e quer criar lá uma sala junto ao pavilhão. Exatamente. Acho que é muito importante. Então. Ora bem. E vamos esperar que sim, que tudo corra bem. Vão todos ao baile da Pedreira dia 24 de janeiro. Dia 24, convido todos para estarem lá presentes. Malta da Pedreira, venha para baixo. Faz sentido, é o que faz sentido, não é? As pessoas de Nazaré, do sítio também. E quem está lá embaixo não tem desculpa para subir até ao mar alto. Antigamente eu percebo, tinha que ir à Pedreira, agora não tem desculpa. E mesmo assim subiam. Pois, exatamente. Não haviam tantos transportes como hoje, que cada um tem o seu, portanto. E devem de aparecer, acho que as coletividades necessitam, porque temos a passar uma fase difícil, acho que as coletividades estão a passar uma fase difícil. Todas, né? sim, cada uma à sua maneira, mas todas. É importante as pessoas apoiarem nestes eventos. Para dar assim também um bocadinho de alento e dar força a quem está à frente das coletividades de forma completamente gratuita, dá o seu tempo, dá as suas ideias, dá tudo o que pode pela associação. É o vosso caso e das outras associações, não ganham nada para estar ali, para além de, enfim, às vezes algumas noites perdidas, que não são perdidas, são ganhos. São ganhos, verdade, é essa. Convívio, é. Exatamente, pelo convívio e a amizade que existe entre vocês e que acaba por ser mais forte nestas situações em que toda a gente tem que remar para o mesmo lado, portanto a amizade acaba por ficar ainda mais cimentada, mas qualquer das formas vocês merecem que as pessoas também reconheçam o vosso trabalho e ao reconhecer é aderir àquilo que vocês fazem. Silvio, foi um gosto receber-te aqui. Obrigada. Continuação de bons preparativos para o Carnaval da Associação Recreativa Pedreirense, o teu em particular, se quem sabe.